Correto, confirma o portão? Tá no 08. Ciente no 8, chama pronto com o chip de acionamento, azul 4113. Chama ali. Falou, Salvador, boa tarde, 4462 azul, tá na Alfa. Azul 4462, boa tarde, táxi via Alfa e reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Reporta antes da Juliette para ingresso, 4462. Obrigado. Estabilizado neste momento, 6326. 6326, completo sua mensagem, 1836. 186, obrigado. Pode tomar 7, autorizado a final ILS, reporta estabilizado o localizador. Autorizado o procedimento, foi para estabilizado o procedimento. Com 396, 43, meu pai, que é na gama 014. 3000, boa, 396. Pode ficar bravo. 4050. Direita 50, boa, 396. And to 217, this is 220 knots. Going down 220 knots and 327. Testa Juliette 4462. A 462, Juliette, posição 03. E a Juliette com a 03, o 4462. É 314, táxi Alfa e reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa Juliette para ingresso. Trito, a sabe, despeito 00 knots, sente fazer a fit que emite o 0 knots, 4000. Cono 396 para localizador, curva direita para 070, rapaz estabilizado, desce até 2000 pés. 2070 vai ser mais estabilizado, cono 396. Estabilizando o localizador, passando no ponto. A estimação de autorizada, completa a estimação, chame turno 1836. 18, 9, até. Bom, 396, complete curva direita para 070. Essa curva já dá uma para 70, cono 396. 3217, Vetman Flight Space, turn right, head 230, limit to localize. Turn right, head 230, turn 3217. Chamo no stand. Samara. Uma chamando sol. É o trip 5627 para acionamento e pushback. Empate 3 autorizado, reporta táxi 5627 da Tripe. Sim, autorizado, muito obrigado. Papa Romeu Romeu, Oscar Bravo, Pronto-Copia. Pronto-Copia. Autorizado Salvador, Grupo de Zulu, o destino Clube Costa Verde, 500 pés, decola da 107, com curva direita, seguindo a linha do litoral sul, controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 0117 no transponder, Romeu Oscar Bravo. Controle, Xané 6213, decolado da Eulia da Bridge. Xané 6213, contato radar adequado, suba até nível de voo 360 para 2000 pés, direto para Eulia da Bridge. 2000 então, cruzando agora, 3, vamos curvar a direita na proa de Leda, obrigado. Decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. O Xané 63 no 4, Juliette, posição 05. Juliette, 05. Solo Salvador, boa tarde, Xané 6326. O Xané 6326, taxia via Alfa, Juliette, posição 01, no pátio principal. Alfa, Juliette, 01, 6326. Luna 649, pronto, copy. Afirmativo, Luna 649. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5576 no transponto. Perfeito, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10 com curva pela direita, saída da El, Leda, direto Ilhéus. Controle 120, decimal 8, transponder 5576, gol 649. Correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento, gol no 649. Camarada, gol no pronto. E meia, tá passando duna, baixar para lá. Gol no 3, 9 e meia, continua a aproximação, pista 10, reporta no externo. Rapaz, vai chamar no externo, gol no 3, 9 e meia. 21-7, 37, localize, costa, me, left, head 1, for 0, touch, touch, localize. Turn left, heading 140 to localize your sound 3217. Sound 3217, descend 2,000 feet, clear to final ILS. Descend to 2,000 feet, clear ILS, sound 3217. 12,5, alterna Maceió. Sonar 6326, algum problema? Sim, tem a aeronave da nossa companhia à frente, estamos aguardando a movimentação da mesma. Ciência afirmativa. O TP 5627, só um instantinho para iniciar o táxi, por gentileza, me escuta. Ok, mandará. Autorizado, Salvador, Salvador, toque arremetido em Vera Cruz, 1.000 pés altitude, decola da 17, curva direita, via corredor chefe, controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal meia dúzia, e aciona o padrão 0116, bravo, Cruz. O Golo 396 está uma milha externo, baixar travado. Ciente, Golo 396, aguarda pista livre. 3 a 6. Descido 51 no forte, na chegada a Mário. 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, Mongo. O trip 5627, taxia via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 18,6, obrigado. Salvador, boa tarde, OTAN 3192, transfere, passando 90, pulo 50 na sua escuta, boa tarde. OTAN 3152, essa é a identificação, autorizada a chegada a Mari, desça da nível de voo 050, que é negar no 014. 3192 para o 050. OTAN 3172, consegue estar 118.6. 118.6, sim. Controle Salvador, boa tarde, objeto 5729, informação Tama, recebido 60. E 5729, essa é a identificação, vou direto pelo, deita da nível de voo 050, que é legal no 04. Identificou direto pelo 050 no 04, 5729. Três nove meia, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 092. Pouso autorizado, pista 10139. Romeu, Golfo, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, que é negado a 094. Até 0104, Romeu, Golfo. 217, good afternoon, continue our approach, I will report runway 10 vacated. Anybody for runway vacated, 3217. Negado a 04. 4.0104. Salvador, Papa Romeu, Lança Bravo. 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 746, agora boa. Torre 118, decimal 612, para o táxi de decolagem, o Romeu, Lança Bravo. Uniforme, 340, Guarulhos. São 3155, informação agora em curso uniforme, Guarulhos, nível 340, via Pesulu 44. Na cola da 110, com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5027 no transponto. Autorizado Guarulhos, 340 decolando da 10 com curva à direita, é a Upper Zulu 44 da El Leda Eudes, 128 após, com transponder 5027. Correto, confirma o portão? Portão 9. Gente, no 09, chama pronto para o estacionamento, tanto 3155. Chama para o estacionamento, grato. Oh, boa tarde, Guno 396, livrou para o página do escuta. 1396, boa tarde, taxia via Alfa, reportante a taxia Juliette para ingresso. Alfa, essa Juliette, 1396. Autorizado decolar, 110 graus, 109. Bravo. A 3192, reduz velocidade 2509, é número... Desde a aproximação, tráfego do processo e transporte de alvos vitais. Ô, Torre, o TRIP 5627 está no ponto de espera pronto, está livre ingresso e a linha aí mantém? Afirmativo, autorizada a linha e mantém o TRIP. Ok, a linha aí mantém. 392, reduzir velocidade 2309. Reduzindo 2309-3992. Eu segui a retaguarda do mês? Positivo. Muito grato. Romeu Oscar Bravo, 1208, tem um bom voo aos 4.000 de colo. Bravo. Sim. Alpha Kilo Wave Off, number 3, temperature 1. Visuais, 500 pés, reporte visual Coca de Pouso. Nacional visual com pouso, bravo. Kilo Tabavito, reporte visual com campo ou na rotatória? Estou visual com campo a 5 milhas da rotatória, para a possibilidade. Kilo Tabavito, chama Turg, 118, última meia. 118,6, grato. Autorizado o número 10. Eu tenho. Contato, 1649. Romeu, acho que prossiga. Próximo de São Paulo, senhora. Batendo no 1510 a flor de Paris, personagem 015309 a bola. Tio Romeu, acho que mantém-se condições visuais, 1500 pés, que é legal, 014. Reporte Paris. Reportará, Oscar. Controle 5728, autorizaria para o externo completamente próprio. Está com referências visuais? Afirmo. 5729 está autorizado até 2500 pés. Renegar no 014, aguarde autorização. 500 aguardados, 5729. Salvador, boa tarde, parceria 2231. Passarelo 2231 na sua identificação, autorizada a chegada. Amanda, está a nível de voo 070, QNH na 014. QNH na 014, Amanda 2231. Salvador, trip 5627, decolado na sua escuta, saída com ele. Trip 5627, contato radar na decolagem, está a nível de voo 130, autorizado vai direto com ele. Eu autorizaria direto a Aracaju. Direto com ele, trip 5627. Direto, onde? Obrigado. 5729 autorizado vai direto, com referência a Juizóis, confirme. Afirmativo, 5729. 5729 autorizado, direto externo ainda descendo para 2500 pés. Direto externo, 2500, 5729. Samuel, acho que tá bravo, confirme intenções. Gente, o senhor já avisou algum pouso, essa área interfere na aproximação da pista na zero. Já avisou, o senhor já está na final da pouso. Confirmado, vento 110 com 8, confirma. 110 com 1,0 nós. Claro. Cabral, ele ficou com a coordenação. Tá bom. No 8, autorização... Confins, nível 360. Utilizado 1.700 pés, que é legal, mas era no 4. 1.700, 1.400, 1.700. Bridge, aguardando. Tá, é o Leandro Bridge, tá sentindo o uniforme. Quando ele está aqui, 2.9, tá visual. Tá, visual com o campo, se autorizado, completa visual. Objeto 5729, capitão com campo? Afirmativo, 5729. 5729, sobre torre, 1-1-3-6. 2-6. Dirigindo 50, 3192. 3192, autorizado, descer para 3.000 pés. QNH na 0-1-4. 3.000 pés, 1-0-1-4, 3-1-9-2. 0 autorizado, ajuste 1014, já pode estabilizar no final. 0-1-4, muita estabilizada no final, 5729. Bom voo. Autorizado via de alfa, seu ponto zero da alfa 0, 2886, ajuste 0 no 4, pegado. 92, direção do seu pensamento, mantenha presente pro limite localizador. Tá 3192? Sim, ativo. Então voltando a proa 3030, porque já estava curvando na proa de dona. 3192, a detonação deve estar atrás, sigo com o transporte de órgãos vitais. Para ingresso, aguarde. Azul 4198, pronto, cópia. Pronto para cópia, azul 4118. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, letra após posição bridge, onde intercepta pelo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5-0-5-5 no transponder. O azul 4-1-8, autorizado 360 com fins, decola da 1-0 com curva direita, subida da AEL, letra direto bridge. Interceptando a Upper Zulu no meio após conforme a rota. 1208-5055. Correto, confirmando portão 3. Afirma. Cliente no 03, chama pronto para o pushback saneamento, azul 4118. Chamará azul 4118. Tempo certo. Solo Salvador para pushback acionamento, azul 4-1-3 no 08. Azul 4-1-3 no 08, só um instantinho para iniciar, já temos o Airbus da Oceania iniciando na remota 1-3. Sim, T. dizendo que não no zero, web 5729. Livre pouso, uma centena com 8 nós, web 5729. Pouso autorizado no zero, web 5729. Paulo Salvador, muito boa tarde. O Xanero 6327, operação para Ilhéus. Sai, Romeu Volta. Tarife, Kilo Romeu Volta. Kilo Romeu Volta, na base nova da Tare, ou visão com campo? Bota lá, Oscar. Ilhéus, controle 120.8 e aciona 5034 no transponder. Autorizado Ilhéus 240, decola da 10, direita pós, da Euleda, pós direto Ilhéus. 1208, controle 5034, transponder 6327. Correto, portal 1, chama pronto para o pushback acionamento, chama 6327. Chamará 6327. Pós, além de você, vou poder vacinar. Prisão 92, complete por cima, chama torre 118, desse momento. Meia. Passarido 223, chama desta para 2-1-6, autorizado ao final LS, após estabilizado o localizador. 2-1-6, depois será estabilizado, 2-2-3, ó. 2-1-9-2. Guardando. TGL em Vera Cruz, só um instantinho para cópia, Índia November Alpha. Eu não copiei o PAB, poderia confirmar? 108, copiado, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre 118 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 4, no voo. Olá, Salvador, boa tarde, web 5729 de Branco. Objeto 5729, boa tarde, taxia via Alfa, Juliette, posição 02, pátio principal. Alfa Juliette, posição 02, pátio principal. Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, final 17, reporte final 3 milhas. Roubada na frente 3 milhas, da 17, Romeu Oscar. Bravo, Kilo Whisky, decola 561208. Visão com a pista, o parceiro 2231. 2231, aguarde transferência de comunicações. Escuta. Romeu, Romeu Gosto, curva direita para 050. Direita 050, Romeu Gosto. Torre 118 decimal meia, dúzia, e aciona o padrão 0171. Romeu, Romeu Gosto, para o localizador, curva direita para 070, repasse estabilizado. Veio 070, após a live estabilizada, no meu gol. Abatango, bravo, que o que mantém assim em condições de zero no meu teste, corredor. Até a parte da barra. Livre pouso, 09089, stand 3193. 09018, autorizado pouso, pista 10, stand 3192. Gol no 649 ao 57, no 208, bom voo. 208, obrigado. Gol de Salvador é o TRIP 5627. Prossiga, TRIP 5627. Possibilidade de ascensão até o 150 como final. Autorizado, TRIP 5627, 150 como final. É, ascensão 150, TRIP 5627. ela segue o táxi até através do 05, aguardando o parqueamento do Boeing da Web que vai para o 02, transportando órgãos vitais, ok? Após o parqueamento do mesmo, o senhor prossegue Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera transfere a torre 118.612, o ajuste no 04, tem bom voo. Ok, vai aguardar a Web, depois prossegue ponto de espera 18.614.113. 8.6, obrigado. Romeu Golf, Delta para 2.010, autorizado a final LS, após o obrigado localizador. Parabéns, rapaz, para localizador, Romeu Golf. Prossiga, Golan 649. Solicita como final, nível 180. Golan 649, aguarde coordenação com o centro. Beleza, vai dando. Salvador, boa, Oceania 6321. 6321, tô ciente, mantém o ponto de espera. Ah, positivo, mantém o ponto de espera, Oceania 6321. Tá com seu Juliette aguardando. Tá mantendo. Receptando o lote, o Romeu Golf. Meu Golf, aguarde transferência para a torre. Golf. Tudo é uma boa, agora 755, passa 220 para 160, ascendente da Golf. Da Tango. Golan 755, acende a identificação, autorizado a chegada boa, fidência da 4.000 pés, que é negar no 014. Bom, 74.000 no 014. Passarei do livre pouso, pista 10, 1 centena, 08 nós. Livre pouso na 10, 2231. Posso que a frequência ali vai estacionar se o solo for ao 00. Aproximação, chame torre 1-1-8-6-6. 1 meu Golf, grato, bom dia. Seu Salvador de Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, chame passando externo. Para trás, externo, Romeu Golf. TAM 3192, após a passagem da Embraer da Azul, ingressa Juliette, posição 04. Após a Embraer da Azul, ingressa Juliette, 04, 3192. Onda 649, autorizado nível final 180, sub, mantenha nível de voo 180. Gente, 180 com final, voo 649, muito obrigado. Aeronave acionada 2000 na escuta do controle telegram. Mantenha após o passarinho do Oceania 6321. Meia 3, 1, 4, boa tarde, Petrolina, nível 340. Via peso Lu 20 e após direto Petrolina. O decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock. Controle 120 decimal 8 e aciona 5071 no transponder. Fechou 340 Petrolina, via peso Lu 20, depois direto Petrolina. Decola da 10 na Momo Flock. 208 controle, adiciona 5071. Correto, confirma o portão? O portão é o 505. Ciência 05, chama pronto para o pushback acionamento, Oceania 6314. Portão, obrigado. São Salvador, TAM 3155, ponte acionamento 19. TAM 3155 no 09, autorizado, reporta táxi. Chama para táxi, TAM 3155.